vem, vem. Chegam com ela os bons presságios, então eu faço, faço, causando estrago. Estrago. Nos momentos que me testas, eu me aprumo e faço reza. Olho grande, grande, gordo. Com você não tem acordo. Minha alma é de favela, eu faço jus ao meu esforço. Crista alta que não rela. Minha rima me revela. Não massagei o meu ego, nem fito o meu umbigo. Minha autoridade delego, não fica apenas comigo. Tô sendo em tranças, acorda, não tiro onda do mar. Do meu canto, encanto os sete, eu sei pintar. Quero a noite, quero o dia, quero toda a alquimia para o mundo transformar. Quero feitiço e magia. Sou a caixinha de Pandora, sou liberta todo dia. Sou divina, sou aurora, sou Maria, sou Maria. Sou uma caixinha de surpresa. Uma caixinha de problema. Uma caixinha de ilusão. Uma caixinha de certeza. Só me dá um trago, fim de papo. Não é aqui que eu me acho, desculacho. Eu causo estrago. Eu dobro sobre o ventre, gero um filho onipotente. Descarrega, ganha mãe. Sou a terra, sou vidente. Não mando nem sou mandada e nunca fiquei à toa. O que eu tenho é o que eu tinha, nunca perdi a coroa. No lirismo dos meus versos, os cordões eu manipulo. Não importam barcos novos, seus bordões eu não engulo. Só viajo quando em proa dos mares, longe olhares. Estou no centro do mundo, estou no centro dos mares. Nesse canto quem canta, abrevio e não me mexo. Dou o play, se quem me ouve, viro as costas e padeço. Repenso e penso com meu peso e a medida encarece. Encaro em frente a vida pra ver se você não amolece. Tenho um brilho de lutar, acredito, milito. Trago a dádiva, mas por aí cultivando a vida. Redescobri meu valor, mulher que linda, menina. Da discórdia a pureza, incita a minha alegria. A minha voz, a minha arma, essa é minha decisão. Respeitada e admirada pela nova facção. Resolvendo os meus problemas com essa nova ligação. Abre as cortinas, entre cena. Expresso a minha atuação. Meus neurônios deram curto-circuitos celestiais. Vibrações sincronizadas, big bem neurais. Em becos das favelas nuas, mestres celestiais. Sou a caixinha mais